Lá vem o Cristian, lá, ó. Agora quebrou todos os pão. Hola. Se mueven los números. Apretá dos veces el rojo. Está. Faz um ruído de lenha aí. Ai, tem espina, que nojo. Eu queria gravar. Dá pra gravar? Não. Dá pra gravar, Ana? É? Dá pra gravar. Te gusta hacer lenha? Sí, a mí también me gusta. Pasaron los grises, allá viene Cristian. Ahora va Milán, no Anelio. ¿Ah? ¿O Martín dice? ¡Martín! ¡No va a venir Anelio! ¡No va a venir Anelio! ¿Por qué no fue? Hola. Dale. Pra ser 27, me teve 25 no mar. Assim. Nossa, no, de vocês quanto vai ficar? Comecei morto. Mostrei meu pau que eu não sabia como ficar. Hã? Mostrei meu pau que eu... E no meu lugar? Eu não sabia. Pois. Pulo de passarinho. Onde? Lá pra lá. Três aprilhos.